foi como um sinal. Nosso olhar se cruzou. Naquele momento a magia do amor começou a acontecer. O mundo parou em volta de nós. Nossas almas se tocaram e o fogo da paixão se acendeu entre você e eu. Foi como um sinal, uma estrela caiu. A ela fiz um desejo que o seu amor fosse só meu. A lua brilhou e a luz me envolveu. Nossos corpos se tocaram, as bocas se beijaram e tudo em volta se dissipou. Foi como um sinal. Meu coração disparou e desde aquele momento soube que eu já não era mais só. O tempo passou e hoje eu posso dizer que você foi meu alento, a luz em meio à escuridão. E então foi como um sinal, uma estrela caiu. A ela fiz um desejo que o seu amor fosse só meu. A lua brilhou e a luz me envolveu. Nossos corpos se tocaram, as bocas se beijaram e tudo em volta se dissipou. É mais forte que o vento, é firmado na fé. Uma tocha que queima da cabeça aos pés. Hoje sou todo seu, meu amor. Foi como um sinal, uma estrela caiu. A ela fiz um desejo que o seu amor fosse só meu. A lua brilhou e a luz me envolveu. Nossos corpos se tocaram, as bocas se beijaram, e tudo em volta se dissipou. Foi como um sinal.